nessa terra sempre tem um jeitinho. E onde diz só cabe 36, tem 126 na maior. Não me empurra que eu já vou descer, naturalmente se eu sobreviver neste ônibus. Não me empurra que eu já vou descer, naturalmente se eu sobreviver neste ônibus. Sossega, que sou um pobre de um trabalhador. Minha carteira você já levou, vou mandar escrever. Desça sem bater, por favor. A minha casa já ficou pra trás, tá um pouquinho lotado demais este ônibus. Sossega, sossega, não há jeitinho que resista ao desconforto disso aqui. Sossega, sossega, minha cabeça tá doendo, tá em tempo de explodir. Vamos abrir este ônibus. Sossega, que eu sou um pobre de um trabalhador. Minha carteira você já levou, vou mandar escrever. Desça sem bater, por favor. A minha casa já ficou pra trás, tá um pouquinho lotado demais este ônibus. Sossega, sossega, não há jeitinho que resista ao desconforto disso aqui. Sossega, sossega, minha cabeça tá doendo, tá em tempo de explodir. Vamos abrir este ônibus. Este ônibus. Este ônibus. Este ônibus.